sweet Lord. Meu doce Senhor. I have in my heart. Eu tenho em meu coração. My sweet Lord. Meu doce Senhor. I have in my heart. Eu tenho em meu coração. My God. Meu Deus. You are my Father. Tu és meu Pai. And my. E o meu. Savior. Salvador. Today. Hoje. I am happy. Eu sou feliz. With Jesus. Com Jesus. In my life. Em minha vida. My sweet Lord. Meu doce Senhor. I have in my heart. Eu tenho em meu coração. My sweet Lord. Meu doce Senhor. I have in my heart. Eu tenho em meu coração. My God. Meu Deus. You are my peace. Tu és minha paz. My shield. Meu escudo. And my friend. E meu amigo. I love you. Eu te amo. My good pastor. Meu bom pastor. The Lord. O Senhor. Of my life. De minha vida. My sweet Lord. Meu doce Senhor. I have in my heart. Eu tenho em meu coração. My sweet Lord. Meu doce Senhor. I have in my heart. Eu tenho em meu coração. My God. Meu Deus. My Lord. Meu Senhor. My Jesus. Meu Jesus. And Ele. Savior. Salvador. My God. Meu Deus. My Lord. Meu Senhor. Meu Jesus. And Ele. Savior. Salvador.